Mm. Salvador, bom dia, Golfo Nuno, 73, informação Delta, autorização Guarulhos, posição 4. Golfo 73, bom dia, Guarulhos, eu tenho aprovado o 360, informação em curso é a ECO, senhor, nenhuma mudança significativa da Delta, o senhor copia o 360 agora? Afirmativo. Uno 73 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, via preso Luno 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5431 no Golno 173. Informação vale curso Eco, autorizado Guarulhos, 2360. Ambrose no 1-0, Tango Bravo S, decola da 1-0 para a direita, ainda da EL, posição ótima, controle 1-2-0-8, transponder 4-3-1, gol 1-1-7-3. 5-4-3-1, no protegimento correto, gol 1-7-3, portão 4, chame pronto para o pushback e acionamento. Ela lá, gostou. Paulo, Gol 1975, pronto para Pushback, entra. Botão 4 aprovado, chame pronto para o táxi, Gol 1973. Cuidado, chama para o táxi. Para o táxi, Gol 1973, Gol 18. Já moro por 23 horas e 55, alterna Galeão. Oito, cinco, Galeão, confirma a autonomia. 3 horas e 55 minutos. 3h55, copiado, Gol 1973, táxi aprovado à direita, ponto de espera que está no zero. Ajuste agora no 012. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, no 1-7-3. 3, a portaria da 1-0, ajuste 1-0-1-2. Portaria torre 2-9, ou 1-1-3, cuidado, bom dia. Bom dia, Gol 1973, vamos para a 1-0. Gol 1-7-3, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1-5-0 graus com 0-5 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, Gol 1-7-3. 763, decolados 27, eu chamo agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, bom voo, 123, obrigado, Rogério. Bom dia, senhor.